reclamando, falando besteira, mas da capoeira eu não vou desistir. Capoeira, ela é tudo que eu tenho, foi na capoeira que eu te conheci. Ô menina, chega bem pertinho, ela escuta direito o que eu vou te dizer. Sem capoeira, tu sabe eu não vivo, se tu for embora eu consigo viver. Eu não quero que tu vá embora, mas se for prometo não chorar. Vou embora, vou lá pra Ribeira, joga capoeira até o sol raiar. Não vai embora, menina, deixa de besteira. Olha, eu gosto de você, mas adora capoeira, menina. Não vai embora, menina, deixa de besteira. Oh, olha, eu gosto de você, mas adora capoeira, menina. Não vai embora, menina, deixa de besteira. Ei, vem comigo pra Recife, ai meu Deus, vamos jogar capoeira, menina. Não vai embora, menina, deixa de besteira. Oh, menina, ainda eu me lembro, tu era contente quando eu te conheci. Hoje em dia só viva retada de cara fechada, empinando o nariz. Reclamando, falando besteira, mas da capoeira eu não vou desistir. Capoeira, ela é tudo que eu tenho, foi na capoeira que eu te conheci. Ô menina, chega bem pertinho, ela escuta direito o que eu vou te dizer. Sem capoeira, tu sabe eu não vivo, se tu for embora eu consigo viver. Eu não quero que tu vá embora, mas se for prometo não chorar. Vou embora, vou lá pra Ribeira, joga capoeira até o sol raiar. Não vai embora, menina, deixa de besteira. Olha, eu gosto de você, mas adora capoeira, menina. Não vai embora, menina, deixa de besteira. Ei, olha, eu gosto de você, mas adora capoeira, menina. Não vai embora, menina, deixa de besteira. Ei, vem comigo pra Recife, ai meu Deus, vamos jogar capoeira, menina. Não vai embora, menina, deixa de besteira. Ei, olha, eu gosto de você, mas adora capoeira, menina. Capoeira, menina. Não vai embora, menina, deixa de besteira. Oh, vem comigo pra Recife, meu Deus, vamos jogar capoeira.